Agora estou aqui, irmão, pra te falar a realidade, veja só então. Somos filhos do rei, guiado por Cristo. Irmão, pode crer, então, pense nisto. Agora, mano, pode crer no que eu vou te falar. Se afaste das drogas, pode crer, sabe, cara. Siga em frente com o Senhor, o Pai da Luz, que se chama o Rei eternamente, pode crer, Jesus. Aquele homem que me tira da droga, irmão, que te salva e te cura e te liberta, sabe, então. Ele quer estar contigo, sabe, irmão, pois vamos juntos. Nessa pode crer, nessa oração. Nós somos filhos do rei, guiado pelo pai. Ó bala preto, pode crer, se liga aí, rapaz. O som ligado, rolando assim. Filhos do rei, é o som, então se liga aí. Filhos do rei, irmão, pode crer, esse é o som. Filhos do rei, irmão, pode crer, esse é o som. Filhos do rei, irmão, pode crer, esse é o som. Paz para você, irmão, não pode crer, se liga na TV. Passou um moleque arrebentado, sabe, chegado. O moleque foi morto naquele dia e fuzilado. Aquele mano não ouviu minha frase, irmão. Passa e da droga e viver numa vida honesta, então. Com Deus, aquele que me guia, pode crer, que guarda minha família e minha área, veja você. Parque Santa Lúcia, hoje tá mudado, irmão. Hoje vivemos na real, sabe, sangue bom. Deus no coração, mano, o resto nós resolve. É desse jeito, não, não na vida de um revólver. Olhando para frente, mano, eu vou sorridente. Seguindo a Deus, pode crer, aquele homem carente que me pede, mano, uma oração. Dou um CD pra ele, digo, filhos do rei, esse é o som. Som, som. Então, paz, paz, pra periferia, paz, paz, Jesus.